vagas no mundo, perdida sem ter direção. Oh, alma ferida, seus passos cansados alenta o teu coração. Oh, alma ferida, não esqueça que existe alguém por você. Oh, alma ferida, seque o pranto que Deus quer te ver. Oh, alma ferida, seque o pranto que Deus quer te ver. Deus quer te ver. Deus quer te ver. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver. Deus quer te ver. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver. Deus quer te ver.